À beira do abismo. Ora viva, tudo bem? Ora, sejam bem-vindos a este especial de Natal do À Beira do Abismo, a forma que eu arranjei para fechar 2020 da melhor forma, como fazendo um direto, que era uma coisa que nunca tinha feito antes, e para isso chamando duas pessoas que já tiveram neste podcast várias vezes e com quem também já fiz vários podcasts e com as quais vamos falar sobre filmes de Natal, sobre um filme de Natal em particular, sobre o Natal e provavelmente sobre certos segredos íntimos que nenhum deles quer que seja revelado esta noite. Por isso, sem mais demoras, apresento-vos primeiro António Araújo, do Segundo Take e do Universos Paralelos e de muitos outros podcasts, e também, claro, Tiago Laranjo, argumentista, dissidente de podcasts, quando que mais, poderemos dizer. Obrigado, amigos, por estarem aqui. Não, olá! Muito obrigados, porque o António foi primeiro do que eu, e eu quero que isto seja... Recomeça lá o início do programa. Vá, bora lá. Olhem, obrigado mais uma vez por estarem aqui e eu tenho uma pergunta antes de passarmos ao tema deste especial que ao contrário do que é habitual do À Beira do Abismo é mesmo fora do normal neste podcast. Primeiro queria perguntar ao António, para quando é que vamos ter uma radionovela que junte os teus podcasts e toda a saga de Academia de Polícia? Bom, tu estás a dizer que isso então é caso para a polícia, não é? Os podcasts que eu faço, e tinha que se juntar de alguma forma as palhaçadas da malta da Academia de Polícia com os meus podcasts. Pois, olha, não estava na calha. Talvez mais depressa fosse um drama ou um filme assim muito sério do que uma comédia. E talvez um filme com... uma história com flashbacks para recordar os tempos bem passados no Betamax, com o Tiago, por exemplo. As saudades das camisas que ele trazia. Mal lavadas, mas... há muito tempo não lavadas, devemos dizer. As camisas por acaso, por aí não me posso queixar, cheirava sempre bem. Mas as camisas que eu despia. É, pá, sim. Mas lá está. Talvez um drama erótico, talvez um drama erótico ou um filme mais intelectual, mas uma comédia. Portanto, não. Um drama erótico não pode ser intelectual. Bom, quando encontrares um, deixa-me, diz-me qual é para eu ver também. Mas basicamente. Bem, se calhar o nosso filme estar... não é? Porque aquilo tem números eu no gosto... título. Sim, não. Sim. Eu gosto muito de estar na palhaçada, mas é no podcast dos outros. Quando é o meu, fico muito sério. Sim, aliás, se vê pelo tom que tu utilizas, não é? No início dos teus podcasts. Bem-vindos ao Segundo Take. Isso decorre da minha tentativa muito esforçada de parecer um radialista sem ter qualquer formação, nem qualquer paixão. Treino vocal, não é? Não, a paixão tenho, não tenho a tudo o resto. Sei, estou a brincar, António. Sim, senhor. E Tiago, para ti eu tenho uma pergunta um pouco mais específica, que foi feita por uma pessoa que ambos conhecemos, E que partilha contigo uma paixão por uma certa e determinada arte. Eu não percebo nada disto, portanto não sei o que é que ele está a perguntar, mas ele disse-me que é fidedigno e tu irias perceber. Preferes o Roman Reigns com o colete ou sem, como está agora? Sem o colete. O colete já era para ter saído há muito tempo. E encaixa não só o colete, como este heel turn, já era para ter acontecido há muito tempo. Aliás, eu acabei de ver agora o apartamento e tenho a dizer que... E vais comprar ou não? Que é mentira. Eu tenho um apartamento. Jeitoso. Para já, eu tenho um apartamento, António, como podes ver aqui por esta janela. Sim, confirma-se. Espera aí, porque é que estás... Não, desculpa, fui eu sem querer. Estavas a dizer que tinhas aí o apartamento. Eu, por acaso, estava quase para chamar a polícia porque diria que estás raptado numa cave, mas... Mas vamos resumir. Roman Reigns, sem colete, encaixa na personagem, porque ele agora é mauzinho, que já devia ter acontecido há muito tempo. É a minha resposta. Só dando o contexto, quem fez esta pergunta foi o Daniel Fernandes, que me disse que queria fazer uma pergunta para ti sobre o wrestling. Ele até me deu mais duas, esta pareceu-me assim mais fora da. Mas é que nós outras duas, agora estou curioso. Mas deixa eu só dizer, pronto, isto era uma pergunta sobre wrestling e. A outra pergunta era: Tom Selleck com ou sem bigode, não é? Sim, e depois dizer só para quem estiver a ouvir isto mais tarde, depois não tem acesso ao vídeo, eu fiz um oráculo para cada um deles e o António estava podcaster e tocador de clavas e ferrinhos em bandas filarmónicas e Tiago Laranjo, guionista que ainda não conseguiu ver o apartamento. E tu estavas a dizer que já não, não vi, é mentira. mas eu não gostei desse tom, desse oráculo, porque parece que eu começo a ver o apartamento e depois não o consigo acabar, o que é mentira. Tipo, simplesmente ainda não o vi. Não é que eu não, todos os dias eu não me dedico a tentar ver o apartamento e depois, não consigo ver isto. Isto é horrível. Vou-te explicar porquê. Filme das Bratz, eu vou-te explicar porquê. Eu vou pôr o oráculo outra vez. É porque quando eu estava a escrever isto, eu ia pôr só guionista que ainda não viu o apartamento. E isto ficava. Guionista que ainda não viu, depois. Isso aqui parecia que eu andava só a tentar ver casas, não é? Não, ficava. Estava a ter dificuldade. Não, ficava o em cima e o apartamento em baixo. Eu, como tenho uma certa OCD, acrescentei mais texto que era para isso passar para baixo. Pronto, okay. Mas, e ficou melhor. Diga-se ficou que ficou melhor. Pronto. E acho que já vocês queriam dizer alguma coisa há bocado, eu interrompi-vos e entretanto vocês já se devem. As perguntas. Sim, as outras duas perguntas. Eu posso responder, porque já estou a passar da minha cota de wrestling neste programa. Mas, não faz mal, se o António tiver alguma coisa a dizer sobre o assunto também. Aliás, também este programa vai ser só sobre o wrestling, não é? Sim, claro. Até à próxima, pessoal. Não, mas eu não tenho aqui as três perguntas, porque só passei duas. A outra pergunta era: e o Bradley Cooper a fazer de Vince McMahon? Foi uma boa escolha? Espera, mas o Bradley Cooper vai fazer de Vince McMahon? Essa eu não sabia. Pois, parece que sim. Eu acho que... Acho que ele tinha um biopic que, entretanto, foi cancelado, ou nunca mais ouvi falar nada sobre isso. Estamos a pensar... Porque o Vince McMahon depois leu o guião. Mas no filme do Hulk Hogan, é isso? Será que é isso que ele está... Ah, se calhar. É do Todd Phillips? Bradley Cooper, Todd Phillips? Okay. Se calhar, honestamente, não sei. Boa escolha, sim, consigo ver até pelo nariz e tal. E... Okay. Então, olha, esta vez vai emular o cinema do Brian da Palma, com certeza. Sim, sim, exatamente. Depois de emular com sucesso o Martin Scorsese. Mas... Ah, quer dizer, com sucesso... Eu não diria com sucesso. Mas... Não, eu diria com muito sucesso. Com sucesso de bilheteira. Agora, com sucesso, junto foi. À tua opinião, se calhar é diferente. Foi. Aquilo rebentou. Era só o palhaço a sair entre carros, né? Foi incrível. Bem, continua. Não, agora podemos já atacar de frente o Natal com toda a graça. Não havia ainda uma outra pergunta, não havia uma. Epá, deixa-me ver se eu encontro aqui. Mas... Ok, então esquece fora. Não. Só podemos esperar, portanto, eu não tenho mais nada para fazer. Isto é que é rádio de alta qualidade. Vamos esperar que ele olhe para um caderno. Não, é só porque eu não passei as três perguntas na altura, porque estas duas pareceram as mais interessantes, mas eu não percebo nada de wrestling. Se há alguém que nos está a ver, e estão algumas pessoas a ver, se quiserem debitar alguma coisa sobre a WWE ou assim. O Daniel está sequer a ver. Já sei. A outra era: achas que faz sentido a aposta atual em idosos como o Goldberg e o Sting? E eu perguntei-lhe: o Sting não é o dos Police? Pois não, ele: não é. Pronto, ainda bem. Mas ele por menos ficou confuso. Não, acho que não. Mas também tens uma resposta para isso já agora? Tenho, desde que eles não lutem, ou desde que haja um papel importante na história para eles. Uhum. Acho que sim. Tens alguma opinião sobre wrestling, António? Zero. E estava a tentar perceber se esta conversa me estava a entusiasmar e cheguei à conclusão que... Lembras-te dos comentários do Tarzan Tabord e do António Macedo na RTP1? Lembras-te de fazer... Isso lembro-me e cheguei a ver quando tinha idade suficiente para pensar que aquilo era tudo a sério. Não vamos entrar nessa conversa, António. Não vamos entrar por aí. O espetáculo é sério e também merece. É uma arte, tem de ser. É uma arte, isso mesmo. Eu percebo tanto de wrestling como de arquitetura paisagista, o que quer dizer que não sei nada. Portanto, pronto, também ficamos assim por aqui e terminamos aqui a parte dedicada à luta livre. Falando agora do Natal, muito, muito, muito honestamente, digam-me. Só para continuar com o wrestling. Não, estou a brincar. Se houver alguma coisa sobre wrestling que encaixe com a Não, força. Não, queria-vos perguntar muito honestamente o que é que vocês acham deste tempo, se vos diz alguma coisa, se não diz, se é uma dor de cabeça, se é uma alegria, etc. Começa o António, por exemplo. Começa o António. Sempre o António, pá. Não, o António tem agora tem estado muito caladinho. O Natal, quando éramos miúdos, obviamente que era aquela época em que recebíamos aquela prenda especial e que tínhamos esperado por ela e que tínhamos pedido e que tínhamos roído as unhas para saber se íamos receber. Do ponto de vista daquilo que é suposto celebrar, a mim não me diz nada, porque eu saí ateu para desgosto da minha tia e mais dela que dos meus pais, mas entretanto, atualmente, aquilo que era o prazer que eu derivava do Natal, tenho agora esse prazer ao ver a minha filha derivar dele, e portanto acaba por ser uma época... A filha deriva muito... Sim, deriva. Não, aliás, eu possivelmente estou a usar completamente erradamente esta palavra, mas basicamente para mim neste momento é quase viver por aproximação, não é? É ver o entusiasmo dela e por ser uma altura por si só propicia isso, então é especial nesse sentido. Mas de outra forma. Estar com a família, eu acabo por ir estando durante o ano todo, portanto não há uma aproximação a parentes afastados, a tudo mais. Agora, acaba por ser uma desculpa, mesmo que este ano obviamente que não é, mas Sim. nos outros acaba por ser uma desculpa para fazer uma coisa que já se vai fazendo durante o ano e, portanto, não tem aquele sentimento especial que há para os imigrantes ou para quem... Mas isso é bom no teu caso, quer dizer que o Natal é todos os dias. Mas, exatamente. Mas de facto é estranho. O Natal é todos os dias? É, sim, é como 25 de Abril, sempre. Mas é daquelas coisas estranhas, porque o Natal, apesar de ser só um dia, não é? Como todos os outros, acarreta todo um sentimento que quando é aquela coisa de aquela pessoa vai passar o Natal sozinha, não é? Há aquela coisa de, se calhar muito devido aos filmes de Natal que existem e que influenciam um bocado isso, não é? Sim, e porque supostamente é uma altura que junta as pessoas e depois há quase... quase uma obrigação, não sei se é a palavra certa, não é? Sim. Mas obviamente que há sempre aquele sentimento de que se vais passar sozinho o Natal, passa connosco, ou então não vais passar o Natal, e quase que ainda fazem uma pessoa sentir pior. Há aquela cena famosa no Gremlins, não é? Quando a personagem da rapariga, que agora me escapa o nome, a Phoebe Cates, a atriz, não é? Escapa-me o nome Sim. da personagem, que se está a queixar de que... Mas o que é isto de sermos obrigados a gostar do Natal, não é? Pois ela tinha uma história muito trágica, que não vale a pena aqui estragar. Mas sim, há quase essa obrigação. E depois, eu já percebi que estamos neste momento com uma gata em cima do Tiago, que está a roubar o espetáculo, portanto, se calhar é melhor... Não, passar... não, mas... Ela já foi para outro podcast agora. Para o VHS agora. Mas já agora, só antes de falares, Tiago, só perguntar-vos aos dois, Gremlins 1 ou Gremlins 2, qual é que é o melhor? Porque eu também digo 2, sim. Também digo 2. Bom, eu vou responder, depende de qual foi o último que vi. Ok. Porque é como gostar do pai e da mãe. Gosta-se muito de formas diferentes. Sim. Mas são filmes muito... são filmes completamente diferentes. É, exatamente. Bem, exatamente. Completamente diferentes, até um certo ponto. Eu, quando era miúdo, conheci primeiro o Gremlins e não compreendi a irreverência do Gremlins 2. E, portanto, em miúdo, gostava muito mais do Gremlins, só mais tarde é que percebi o que é que o Gremlins 2 estava a fazer. Mas, por exemplo, como revi recentemente o primeiro e não o segundo, neste momento é o meu preferido, mas se amanhã vir o segundo, se calhar passa a ser esse. Eu, por acaso, o 2 foi o primeiro que eu vi ao longo de vários anos em VHS e sempre adorei aquilo, e quando vi o primeiro pela primeira vez até foi um pouco desilusão por não ser tão engraçado como o segundo, por ser uma coisa um Sim. bocadinho mais negra e... Mas sim, eu percebo o que tu estás a dizer, mas se talvez por essa feição, que acho que até o que o Joe Dante diz, que agora cada vez mais pessoas lhe vêm dizer que o 2 é o melhor porque cresceram a ver o 2, isso acaba por acontecer. Tiago, eu vou ser aqui um bocadinho, vou ser diplomático, ao dizer que eu tenho memórias do primeiro muito agradáveis, de estar na casa dos meus avós e na RTP2 dar, ou seja, estar a dar o Gremlins. Oh, Spotlight! Uou! Vou fazer isto cada vez que... Vou dizer isto cada vez que mudares o plano para mim assim. Mas tenho memórias muito agradáveis de ver na televisão dos meus avós o primeiro Gremlins, depois de passar alguns anos em antecipação sobre o que era o Gremlins, porque eu tinha lá em casa, acho que era do meu pai, ou da minha avó, não sei, era um dos dois, a novelização do Gremlins, em que tens as... Do George Skype, que eu também tenho. Exatamente. Eu não, nunca mais me lembrei do nome, mas agora tu disseste, eu é esse mesmo. Então lá as patinhas do Gizmo, é basicamente o póster do filme. E aquilo sempre, não é? Um miúdo olha para aquilo e... O póster original, antes de colocarem o Gremlins transformado a rasgar o cartaz, era um póster que puxava a imaginação e ao mistério do que é que estava dentro, que é que está dentro caixa, da caixa. Sim, exatamente. E eu já tinha visto o Sete Pecados Mortais e pensei, ok, isto é o Kevin, é a cabeça da Gwyneth Paltrow que está ali dentro. Não sejas spoiler, hein? Porque olha, vou-te dizer, o Seven foi daqueles filmes que eu tive a sorte de não saber nada. Tanto que eu acho que o mais, não acho que seja um filme perfeito, mas não, porque eu sou um bocado italiano, é por isso que estou assim com a mão a fazer. És um bocado os de Herman Saraiva também, não é? Senhores, estamos... Bom, e vi esse filme e acho que nos créditos iniciais nem aparece o nome do ator que depois aparece. Ele não está tipo Boris Karloff no Frankenstein com ponto de interrogação ou alguma coisa assim. Não está. O nome dele só aparece quando os créditos finais começam a rolar. Ok. E eu também não sabia nada porque eu acho que o vi na semana de estreia em cinema, portanto, tive a sorte. Apanhaste aí. O Seven, então, mas deixa-me só voltar ao Gremlins para dizer que pessoalmente tenho, obviamente não partilho as minhas memórias com mais ninguém porque estava sempre sozinho na altura, e agora tenho uma gata, ou seja, portanto a coisa mudou, mas eu acho que o primeiro, ou seja, o segundo não tem qualquer medida no tom. Ou seja, não tem aquele trabalho difícil de malabarista de andar ali a balançar tons, que é uma coisa que o primeiro faz muito bem. Portanto, sim, o melhor filme é capaz de ser o primeiro, sem dúvida. O segundo é mais despassarado e é um cartoon que anda ali à solta. Sim, mas também levar aquilo a sério, não é? Quer dizer, acho que o Chris Columbus dedica-se demasiado a dizer não, isto tem de ser levado a sério. Eu compreendo que se fosse o Chris Columbus e depois visse o Gremlins 2, também não seria fã como ele não é. Não, e a verdade é que eu consegui mostrar o Gremlins 2 à minha filha primeiro, porque primeiro tentei mostrar-lhe o 1 e chegou ali uma certa cena e ela disse não quer ver mais, e depois consegui mostrar-lhe primeiro o 2 porque não me tinha medo, e o 1 só este ano é que lhe consegui mostrar, aqui há umas semanas, e eu agora vejo os filmes todos pela perspectiva dela, e realmente tem algumas cenas que para os miúdos são um bocadinho mais assustadoras. Sim. Antes de contares a tua história de Natal, Tiago, que acho que estás a dizer, a tua relação com o Natal, só para fechar aqui o tema do Gremlins, Carlos Reis, o célebre Carlos Reis, deixou-nos este comentário: o melhor é o Wonder Woman versus Gremlin 1. Não sei o que é que vocês têm a dizer sobre isto. Só um Gremlin? Pois é, isso que eu não sei. Eu não sei se estás a ouvir. Se é contra o primeiro filme do Gremlins, se é contra um Gremlin ou é um Gremlin que se chama 1. Portanto, é toda uma série de questões que vêm deste momento. Aquele cartoon com o Bugs Bunny em que ele está com um Gremlin que visita e... Sim. Ok. E que, aliás, até é referido no 2, quando... Pois é, certo. Eles mudaram a frequência em cassete e aparece esse desenho animado. E agora, podemos voltar ao wrestling, porque na versão original de cinema do Gremlins 2 aparece lá o Hulk Hogan. Pois é verdade, está tudo ligado. Mas ias a dizer, António, desculpa. Não, ia a dizer que o Tiago estava perdido na pergunta que tinhas feito aos dois e que só eu tinha respondido. Acho que vais ter que lhe repetir. Não, é só basicamente saber a tua relação com o Natal e o que é que tu achas do Natal. A minha relação com o Natal sempre foi muito... A minha relação com o Natal é... Estamos em 2020 e eu tenho uma camisa alusiva ao Natal ainda. Ainda vivo isto de uma forma muito intensa. Já me lembro de onde é que vi essa camisa, não é? Porque tu levaste-me ao Motel X na exibição do Feliz Natal, Senhor Monstro, não é? Levanta-te só um bocadinho, só para vermos melhor a camisola, até te vou pôr a cheio, só para... Estou-me a lembrar bem ou não? É isso mesmo. Sim, estás, António. Levei neste momento sim. Acabámos de perder 5 espectadores, não sei por que são. Mas se quiseres eu posso... Peraí. Por causa deste momento de... Não, ia começar a tirar a camisa, mas se calhar vamos... Eu acho que se calhar ainda vamos perder mais espectadores. Mas isto vai ficar a negativo. Mas, não, tu estavas a dizer, mas que história do Natal é que não, queres sempre... Não, é só para saber, porque o António já disse que por ele morto ao Natal e ao capitalismo e tudo mais. E agora tu... Não existe bem as minhas palavras. Não, acho Natal uma época maravilhosa e vou estar sempre encantado. Na minha cabeça vai estar sempre a passar aquela vinheta da SIC com os caminhões a passar... A todos um bom Natal. Não, é sempre uma época que vou viver com uma intensidade intensa. E foi acidental a tua curta passar-se no Natal? Ou... Não, foi tipo uma homenagem. Escreveu uma curta chamada Feliz Natal, Senhor Monstro, que teve em vários festivais, incluindo o Motel X. Continua, desculpa. Não, acho que foi basicamente... Sempre gostei muito do Natal, mas acho que foi uma homenagem ao Shane Black. Acho que não consigo ser muito... Sim, o Natal foi porque... Oh. Não, mas é engraçado porque só... Só não conseguiste a Michelle Monaghan, não é? Não se pode ter tudo. Só é nessas coisas que falta a diferença geracional que há neste painel, porque eu e Tiago, a todos um bom Natal, haha, sim, e António, não sei o que é que será. Era basicamente um programa em que um caminhão com o Pai Natal vinha entregar presentes às crianças a vários sítios do país, e o programa era só isto, Mas depois logo é mais os anúncios. Eu é mais os anúncios das bombocas. Bombocas, só há estas, são para mim. Ou então, e o Pai Natal foi com o coelhinho no comboio e mais o palhaço ao circo. Uma coisa assim qualquer. Eu é mais essas memórias. E a vocês não vos diz nada. Pois, lá está. Infelizmente comi muitos quilos de beijos, que é o novo nome das bombocas. Tenho outra memória. Chama-me outra memória agora. Tenho outra memória. Em relação ao Natal, que é, estava eu no meu antigo lugar de poiso, a Electrical do Feira Nova de Évora, quando vi lá um DVD fantástico, o fantástico Mundo dos Brinquedos, de Jim Henson, que tinha nada mais nada menos do que vários brinquedos na capa, claro, e o Cocas na capa, ok, ao centro. E tal não é, ou seja, eu compro aquilo com um entusiasmo tal, como quem compra um DVD que custa 3€, era dos mais baratos que estava lá, e depois eu percebi porquê. Porque apesar de ter o Cocas na capa, eu meto o DVD, começo a ver o especial e não há Cocas em lado nenhum. Porque houve ali problemas de direitos e ali o Cocas já não dava para ser, acho que já devia estar nas mãos da Disney ou qualquer coisa assim do género. Mas então para que é que eles se dão ao trabalho Pergunta. Para apanhar os tolos na elétrica. Pois, como eu, não é? Agora, eu ainda hoje pensei nisso. Este Natal vou enviar uma carta não ao Pai Natal, mas aos senhores da LNK por terem metido ali o Cocas quando claramente o Cocas não estava naquele DVD. Resultado, o DVD foi para um dos meus sobrinhos em que eu disse, olha, toma aí uma prenda que eu te comprei. E basicamente era... A Kermitless Christmas, não é? A Kermitless Christmas, exatamente. Não te perdoo por essa piada, António, e é por isso que vou sair já deste episódio. Não vais não, não porque eu vou-te impedir. Não faças isso. Podem porque... encontrar todos os meus episódios no... Estou a usar tática de António Araújo para se autopromover. Senhor. Não, estava a utilizar o tom de António Araújo. Agora eu quero fazer uma pergunta ao Rui. A Raquel disse que também, a Raquel Santos Silva, pessoa completamente anónima à minha pessoa, disse também me lembro dessa camisa, Tiago. Portanto, aliás, a prova, só para não achar que ia perguntar. Mas ias a perguntar, dizes? Por que raio é que tu cismas em quebrar o vidro de emergência António Araújo e Tiago Laranjo quando não há convidado? Não, eu vou explicar. Poderia haver convidado, havia hipóteses para isso, eu é que não quis. Porque, portanto, pá, pensa fazer pela primeira vez um especial de Natal. E, portanto, vou convidar duas pessoas que eu nem considero como convidadas. São amigos! Um abracinho! Não, mas, somos os pneus sobressalentes, né? Não somos convidados, somos os pneus sobressalentes. Bom, eu tenho vários, portanto. Não, mas eu digo isto com orgulho. Né? Atenção. Foram pneus sobressalentes naquele especial que fizemos durante o confinamento, que foi o primeiro de uma série que depois não se chegou a concretizar, que era as Tertúlias do Isolamento. Teve só uma, mas foi muito boa. Nesse aliás, caso, uma e rara edição. Rara. Vocês foram mesmo para desengonçar o que é que estás a fazer, Tiago? Estou só a apontar a câmara para a gata e para os olhos penetrantes que estão ali a julgar-vos a alma e a preparar para vos estragar o Natal. Mas neste caso não vos convidei, não porque Terry Gilliam não me respondeu, não porque David Byrne não me continuou a responder, foi mesmo porque apeteceu-me. E já agora, eu sim, se calhar não deveria ter revelado, porque isso pode acontecer ou não, dependendo de os managers de repente dizerem ah, sim, agora é que vai ser. Mas pronto, aqui fica a dica, sim, tentei contactar o Terry Gilliam e o David Byrne. Pronto, e é isso. Acho que este podcast é muito bom na parte dos convidados falhados. Vou mandar uma lista só dizer. Eu já tentei! isso era brilhante. Não, isso era fixe, a sério. Talvez um dia. Mas pronto, esta foi a pergunta que tu me querias fazer. Está respondida, não está? Convidados que quase apareceram no À Beira do Abismo. E depois é uma lista ilustre. E podes meter lá tipo. Podes meter lá tipo Dom Afonso Henriques no meio, porque ninguém vai ler aquilo do princípio até ao fim. Eu punha as fotografias deles na primeira página do teu site e depois só um asterisco cá em baixo a dizer: estes foi os que não consegui. Sim, vou já fazer isso. Olha lá. Estes foram os que eu consegui, pois é só uma foto nossa. Muito pequenina. Não, por acaso... E do Gremlin 1. Mas devo dizer, eu acho que já vos tinha dito isto, mas os episódios que são, principalmente este das Tertúlias, foi muito ouvido, até foi um dos mais ouvidos da temporada passada. Eu na altura comprei, já não me lembro, 100 telemóveis e descarreguei o episódio para cada um deles. E achei que, já que eu vou tentar ajudar os meus amigos da forma que posso. As pessoas gostam disto, tipo de conversas mais descontraídas, e neste caso funciona, mas partindo outra vez para o cinema e pegando neste tema do Natal, vocês têm algum guilty pleasure natalício? Lia, responde lá. já está ótimo. Não, o Cat in the Hat não vale, Lia. Ok, obrigado. É o Cat in the Hat ou o Cat do ano passado? Se calhar não é de Natal, se calhar está ao lado. Ou aquele filme sobre experiências com ratazanas, que saiu há uns anos. Não, mas guilty pleasures natalícios, vocês têm? Bem, eu não lhe vou chamar um guilty pleasure, natalício. Porque não é guilty, é um pleasure. Sim. É um pleasure mesmo, mas cá pronto, em casa todos funda. Os anos no Natal se vê. Bom... De Natal. Cá em casa vê-se todos os anos. Um barreto e está feio. Eu não consigo. Tiago, eu não consigo. Christmas Vacation. National Lampoon's Christmas Vacation. Com... Paródia de Natal. Ah, é assim que se chama em português, pois. Que paródia de Natal. É capaz de ser. Com o Chevy Chase. É um filme com humor algo datado, como é a panagem destes Vacation, só que, por alguma razão, já conhecemos aquele filme de trás para a frente, mas nunca falha de entreter. E, aliás, teve a rolar este ano enquanto montávamos a árvore, mas depois vou ter que me sentar para ouvir outra vez com atenção, como é óbvio. Eu, por acaso, devo dizer... Eu acho que o Tiago está a tentar falar e não se ouve nada, Tiago. Vê lá o teu microfone. Foi ali. Anda lá, Tiago, fala. António, mas está aqui. Ok. Tu estavas a dizer que viste o filme com toda a família, António, o A Christmas Vacation? Sim, é algo que costuma estar na sala a rolar, porque tem algumas passagens. Quando pensas no primeiro filme, é algo que não poderia ser. Pode ser visto, mas não é um filme. E mesmo este tem um ou outro momento um bocado mais inapropriado, mas epá, com o desconto de ser dos anos 80 e de ser uma coisa que isto não fica muito bem, mas eles na altura não sabiam melhor do que isso e a coisa passa. Qual é que é a tua frase preferida do filme? Como, por exemplo, o quê? O quê? Qual é que é a tua frase preferida do filme? A minha frase? Uhum. Não me lembro de nenhuma frase em particular, okay. Mas não gosto de quando eu acho que é. Eu não estava à espera disto. Espera aí, dá-me só. Acho que estamos aqui a testemunhar em direto a fuga de Lia e do seu provador. Ela está a tentar fugir ao seu destino, não é? Por favor, Lia, eu prometo amar-te. Lia, síndrome de Estocolmo não ia durar para sempre. Espera, a minha pergunta é, António... pega na gata. Já fiz a pergunta. Desculpa, mas António. Espera aí. Eu gosto muito de quando o gato fica queimado... sim. Porque apanha um choque na árvore. Olha, por acaso... eu para o momento do Cousin Eddie, quando ele está lá com a caravana dele a despejar, sim, a fazer a sua manutenção, sim, e dizer The Shearer's Fall. Sim, sim. Pronto, tirei aqui qualquer ímpeto. Ao eu, por acaso, é verdade. Devo dizer que de paródia de férias desse franchise só vi o primeiro há muitos anos e na altura não ouvi com muita atenção e honestamente o Chevy Chase não é a pessoa que mais gosto no mundo, mas um dia irei ver os filmes. Mas põe de parte esse e vê o de Natal que... Eu quero ver os três. Tem a Juliette Lewis e o miúdo também é alguém... É o do Big Bang Theory. Eu acho que foi no ano passado que eu vi um filme do Chevy Chase que achei muita piada, que é o Fletcher, e reconciliei-me um pouco com o Chevy Chase, mas não te iludas, ele já na altura era um bocado idiota, não é? Mas não, não é questão dele ser idiota, é que ele não me faz muito rir, percebes? Não me convence. O último filme do... Se puderes ver o último filme do George Roy Hill, que é o Funny Farm. Que é, acho que é o filme mais equilibrado do Chevy Chase. É um filme. Ok, bom. Funny Farm. Espero que tenham apontado. Já agora, só dizer há bocado, o Carlos Reis, depois de termos perguntado o que é o Wonder Woman versus Gremlin 1, ele enviou-me um link do Pornhub com o título. Isto é um brinco, atenção. É bom ou é mau nós não sabermos do que é que ele estava a falar? Eu fico sem saber. Eu acho mal, eu acho que qualquer falta de referências, António, agora, fora do loop. A exatamente. Pergunta aqui é, preferem o Wonder Woman versus Gremlin 1 ou Wonder Woman versus Gremlin 2? E qual deles é que é mais, não é? O segundo também é um cartoon, não é uma coisa assim mais exagerada, já tem várias pessoas. O primeiro é assim mais certo. Eu prefiro o reboot, Wonder Woman versus Gremlin Origins, feito pelo Christopher Nolan. Two Gremlins and One Cup. Meu Deus, que referência, António. Não pensei que uma pessoa da tua geração ainda se lembrasse dessas coisas. Two Gremlins and One Microwave. Ok, pronto. Qual continua. É que dirias que é o teu guilty ou não guilty pleasure de Natal? E não vale dizer o Saló aos 120 dias de Sodoma. Não. Estou aqui a pensar. Ok, já sei, é fácil. Ok, nem vamos sair do Chris Columbus, ok? Nem vale a pena. Home Alone. O meu guilty pleasure de Natal é o Christmas with the Cranks. Isso é do Chris Columbus? Foi escrito por ele. É uma adaptação de um conto do John Grisham. Mas isso é do Tim Allen, não é? Todos a fingir. Com o Tim Allen e a Jamie Lee Curtis e o Dan Aykroyd. E o M. Emmett Walsh. Eu chorei com o M. Emmett Walsh no filme porque há lá uma luta com uma lata de spam. E eles depois dão a lata, não sei se é glazed ham, talvez, não sei, e eles depois dão a lata ele é tipo o Ebenezer Scrooge como Ebenezer Scrooge, certo? M. Emmett Walsh seria, ainda estamos a tempo de escrever uma versão do Christmas Carol para o M. Emmett Walsh, sim. Bem, daqui a uns anos já vai ser um dos fantasmas, portanto ainda estamos a tempo também de escrever uma versão, só temos de alterar o papel. Olha, só voltando aqui às perguntas dos nossos ouvintes, que estão a ser muitas, dos nossos espectadores. A Raquel faz aqui uma pergunta que acho que sei a tua resposta, Tiago, porque nós falámos deste filme no Escolhe Tu. Em relação ao António é que não sei. A Raquel pergunta... Pausa. Bora lá fazer agora assim um cheirinho do genérico do Escolhe Tu. Escolhe Tu. Escolhe Tu. Não, escolhe tu. Não, escolhe tu. Chega deste momento okay. Nostálgico. A Raquel pergunta, já que estamos no Natal, o que acham do Merry Christmas, Mr. Lawrence? Começava primeiro a perguntar pelo António, porque não sei o que é que ele acha do filme. Resposta fácil. Eu não acho nada porque ainda não o consegui ver. Está respondido. Já viste o apartamento, António? Já, mas há muitos anos. Teria que ver outra vez para ter uma opinião. Ele precisa de envolver. Não conta. Também preciso. Mas olha que, era uma piada, obviamente, mas Tiago, sendo um guionista, eu acho que deves ver esse filme. Não estou a dizer que é urgente ou não, mas pronto. Ok, então, tchau pessoal. Vais à tua vida. O Carlos deseja-nos um Feliz Natal a todos. Feliz Natal, Tiago, foi-se embora. Eu perguntei isto. Ah, pronto, a tua opinião já sei, Tiago. Sei que gostaste, mas não ficaste tão fã como eu do filme. Na altura falámos sobre isso. E agora não te estou a ouvir. Tu achaste o microfone. O meu problema é do cabo do microfone. Não. Estes são outros problemas. Não, mas diz. Mas fiquei muito constrangido por não partilhar da tua paixão pelo Merry Christmas, Mr. Lawrence. Todavia, gostei muito do filme e espero revisitá-lo num futuro próximo. Espero que sim, porque senão vais ter o Takeshi Kitano à tua porta a dizer Lawrence! Mas sem ter um Rui Alves Sousa a respirar pelo... Mas, Rui, desculpa lá, com isto tudo, qual é o teu guilty pleasure de Natal, então? Pois, eu não sei... Então, até ali olhou. Não, pá, porque eu tenho um problema porque eu não. Há aqueles filmes que uma pessoa vê que são de Natal e pensa, eu vou ver isto no Natal, e depois chega ao Natal e eu não os vejo. Estás a ver? Portanto, eu não sei se há um filme em particular que eu gosto de ver no Natal. Não sei. Durante muitos anos acho que ia ser aquelas comédias portuguesas, porque era o que se via cá em casa. Pais Tirandes e Canções de Lisboa que podiam dar na altura ou não, as músicas do Coração da Vida, isto parece muito, soa muito mal, as músicas do Coração da Vida mas olha que eu também não achava muita graça a fazer programações temáticas, só que não sei se isto é da idade, se é dos cabelos brancos, mas isto comecei a ganhar gosto de chegar, por exemplo, ao Halloween e programar ali uns filmezinhos de terror, chegar ao Natal e programar uns filmes de Natal. Nem é tanto pela experiência ou pela envolvência, mas acaba por ser a desculpa perfeita para pôr em dia certas coisas. Se bem que rever os mesmos filmes vezes sem conta acaba por contradizer um bocado isto, mas tento sempre encaixar ali à procura qualquer coisa de nova e interessante de preferência. Né? Sim. E então, se calhar, como já vamos aqui a quase 40 minutos de emissão, vamos passar ao filme que escolhemos, aliás, que o Tiago propôs e que eu e o António dissemos, sim, bora a isso. Eu tenho uma pergunta para o Tiago, porque deixa-me só confessar que este filme esteve alinhado para um Betamax que nunca aconteceu. Deixa-me só dizer, o filme é Christmas in Connecticut, de 1944 ou 45, agora não tenho a certeza, mas é de um desses anos. É de 45. Continuar, porque acho que o que tu vais dizer a seguir... Não, eu tenho só uma confissão a fazer, eu confundi-me no filme e vi o Haunting in Connecticut. Não sei se podemos discutir à mesma. Sim, acho que vai ser uma conversa muito diferente. E queria perguntar ao Tiago, porque é que quando o Rui agora sugeriu e pediu para nós escolhermos um título, tu tão prontamente voltaste a meter este em cima da mesa? Acho que ali eu também não... Porque não, se calhar, porque, um filme... sabes porquê, já não vou conseguir deixar de ver isso. Porque isto não é propriamente um filme clássico, não é? Não, é, acho que na nossa cultura, acho que é um filme considerado clássico. Um filme clássico, sim. Mas tens de certeza que está em rotação, então, no TCM. Se calhar, a resposta, Se calhar a resposta à minha pergunta é precisamente essa. Eu não o conhecia, e depois de ver, não fiquei com a percepção de ele ser um clássico ou de ser extraordinário. Não, mas eu fiquei com a ideia que o filme na sua época foi muito popular e que nos Estados Unidos é um daqueles filmes que, não sendo o principal filme de Natal, é um filme quando se vai escavar um bocadinho encontra-se, não escavar tanto, mas um bocadinho. Mas estavas a dizer que no Betamax, cá está ele, o logo desse extinto podcast, vocês iam falar deste filme ou do remake realizado? Não, íamos falar dos dois. Eu tenho pena que este episódio não tenha acontecido, porque acho que... Também eu. Quer dizer, também eu. Eu estou a dizer isto e se calhar não tinha, porque tinha que ter visto o remake realizado pelo Arnold Schwarzenegger. Na verdade. E assim não o vi. Eu sugeri vermos o original para eu ter desculpa para ver o remake do Arnold Schwarzenegger. O que aconteceu? Quando tu me disseste... Eu vi os dois. A sério? A sério. E que tal? Já vamos, continua. Não, porque quando me disseste que havia um remake com o Arnold Schwarzenegger... Não é com o Arnold Schwarzenegger. Realizado por, enganei-me. Não, mas o único filme Rui, que ele realizou. Podes deixar só isso, dois segundos mais no ecrã e explicar às pessoas. Este é um filme realizado pelo Arnold Schwarzenegger. E aposto que muitas pessoas que estão a ver isto não faziam a mínima ideia que o Arnold Schwarzenegger tinha realizado um filme. Bem, na e verdade, ainda por cima um filme de Natal, não é? Parares, tens ali sangue atrás. Ok? Ah, pois olha tens, ali, pois tens. Ou é molho de... Não, é sangue. Porque há uma parte que o Arnold Schwarzenegger entra lá. Há um predador que entra na casa e depois vês o Arnold Schwarzenegger a correr atrás do predador. Assim já se compreende. Assim já se compreende. Eu tenho de ver isso, evidentemente. Não há. Mas posso dizer que há lá uma parte que é das piores partes do filme. Há uma das personagens que é um ator de método. E ele vira-se, e essa personagem só está lá por um motivo, para ele se virar para a câmara e diz, ou seja, ele mete os seus óculos de sol, vira-se para a câmara e eles depois mudam a voz dele para a do Arnold, ou seja, ali eles fazem, sei lá, editaram ali o clipe do áudio do primeiro Exterminador Implacável, e ele vira-se para a câmara com os óculos de sol para dizer "I'll be back". Pronto. E depois o segundo foi a melhor piada, e foi a melhor piada do filme. No filme não é um desastre completo. O Tiago tem sempre uma salvação para qualquer filme que existe. É a pessoa mais positiva que eu já conheci e mais benevolente com os filmes que vê, sim. Sim, porque gostava que fizessem isso com qualquer coisa comigo. Comigo, sim. Ele não é assim tão mau, ele tem assim uma... Mas olha, eu deixa-me lançar um mote para conversarmos sobre este Christmas in Connecticut. Que é a home base da WWE. Isto, o wrestling está todo... Mas este filme em português teve o título de Indiscrição. Eu sei disto por causa do IMDb, eu não sabia, mas Não foste ver quando eras adolescente, António? Sim. Não consegui, mas porque esgotaram-se os bilhetes. Mas... O título em português que acaba por mascarar o facto do filme se passar no Natal, só que eu tenho aqui uma coisa que gostava que servisse de mote para esta conversa e que se calhar é polémica, que eu ponho este filme no mesmo saco que o Assalto ao Arranha-Céus nesta discussão que agora tem havido sobre o que são filmes de Natal. E eu, para mim, há uma distinção entre filmes que se passam no Natal, ou que têm um Natal como background, e filmes que são de Natal. E eu arrisco-me a dizer que este filme, tal como o Die Hard, e talvez estes dois filmes nunca tenham sido falados na mesma frase, tanto o Christmas in Connecticut como... Este filme, tal como o Die Hard, não é de Natal. É um filme passado no Natal, mas a preocupação do filme não é natalícia, não tem nada a ver com o espírito de Natal. É uma coisa... O Natal é apenas cenário para... Agora, discuss... Antes de partir para isso, só explicar aqui aos nossos ouvintes que não tenham visto o filme, porque lá está, pelo menos em Portugal, não é um filme muito conhecido. Muito resumidamente, é uma comédia de enganos que quando uma pessoa... Isso é o termo em português para Screwball? Eu gosto de usar comédia de enganos, sim. E, okay. Bem, faz todo sentido. Screwball é... Mas pode não ser só o ritmo da screwball americana, porque também pode ser comédia de enganos à francesa. Mas é uma comédia sobre uma cronista doméstica que basicamente fala da sua vida familiar, que não existe, e da forma como é uma dona de casa muito feliz, que não é. E um belo dia o editor da sua revista diz: vais receber um veterano de guerra na tua casa de campo, que não existe. E este é um mote para uma bela comédia, devo dizer. Não é uma comédia perfeita, longe disso, mas é uma comédia muito interessante. E pegando no que tu estás a dizer, António, eu percebo perfeitamente o que tu estás a dizer, mas lá está, porque o filme não tem aquela coisa natalícia, não é? Aquela coisa, aquela lagriminhazinha, não é? Fofinha, não, de emoção. Assim. Eu diria que normalmente o Natal é associado a um certo tipo de espírito, não é? A um certo tipo de ideais. E o filme não está preocupado com isso. Está, efetivamente, preocupado em ser uma comédia de enganos, que eu também gosto dessa expressão, e a fazer um certo humor à volta disso, que por acaso se passa com o MacGuffin do Natal, e não está preocupado no espírito do Natal propriamente dito. Aliás, eu diria que está preocupado mais em enraizados valores daquilo que é o ideal americano de família, não é? E que eu diria que é uma grande diferença cultural para aquilo que nós temos hoje em dia, vê-lo agora. Exatamente. E está mais preocupado, acho eu, até em enraizar esses valores do que propriamente em espíritos de Natal. Feliz Natal, Senhor Monstro, quando quiserem a colocar no top. Abraço, Tomás, e um bom Natal para ti também. Eu concordo absolutamente, António, mas o que é giro neste filme e que acaba por tornar um bocadinho universal, na minha opinião, é que apesar desse contexto muito específico, de uma guerra que também Portugal não viveu de perto, e de toda uma realidade americana que também nos é desconhecida, o filme acaba por ser muito universal e acaba até por ser surpreendente, porque, não sei, acho que posso falar disto, não é? Tu tinhas começado a ver o filme e mandaste uma mensagem no grupo a dizer: vê lá, que isto aqui, já aos primeiros minutos, a nível de igualdade de género, é assim um bocado complicado. Mas o filme, lá no fundo, é uma crítica a essa desigualdade de géneros, porque a personagem da Barbara Stanwyck, no fim, aliás, ao longo de todo o filme, nós percebemos que ela nunca vai conseguir ser uma mulher assim. Aliás, muitos papéis da Barbara Stanwyck é isso, é uma mulher que é forte e que é melhor que os homens e supera os homens todos. Neste caso, não de uma forma tão visceral, não é? Porque isto é uma comédia, mas acho que acaba por funcionar bem. Eu acho que isto é mais uma curiosidade do que um problema ou algo sobre o qual vale a pena nós também focarmos muito. Mas, sim, nos primeiros minutos, o MacGuffin disto passa por um soldado veterano de guerra que sobreviveu a um naufrágio, que para enganar a enfermeira para que lhe possa dar um belo bife, que ele está cheio de fome e quer comer um belo bife, vai enganá-la dizendo que quer casar com ela, e é suficiente para não só ela querer imediatamente casar com ele, como dar-lhe os bifes todos que ele quer, não é? Pronto. E depois é verdade que no final tu tens a Barbara Stanwyck de certa forma a impor-se contra o chefe, do ponto de vista de que ele não deixava falar ninguém e que era assim uma personagem maior que a vida e que queria tudo à sua maneira. Só que, e é verdade que ela se impõe, só que no final o seu destino é também o conformar com aquele ideal do eu agora vou-me casar como é suposto com este tipo com quem tive aqui uma paixão, não é? Quando estava a fingir ser mulher de outro homem. E, portanto, eu acho que é mais uma curiosidade, mais uma vez. Eu não estou a levantar problemas e acho só que é curioso, em termos do afastamento temporal que temos de estar a ver isto em 2020, e ver o quão vincado estava este certo rigor que havia nas relações e na propriedade de como é que tinham que acontecer as coisas. Mesmo a empregada, quando pensa que ela vai casar com o suposto marido antes deles casarem, efetivamente, ela está disposta a, na noite consoada, sair porta fora e não trabalhar mais para ele por causa daquilo que é uma obscenidade aos olhos dela, não é? E, portanto, há aqui... não é só o tempo que separa, o tempo que passou, mas também os valores que nós temos atualmente e que na altura eram completamente diferentes. Sim, mas ao mesmo tempo, apesar do filme, pronto, mostra que aquela mentalidade ainda era muito normal na época, não é? Até porque as enfermeiras também pensam, eu quero é casar e etc., e ter uma vida familiar, mas apesar disso, a personagem da Barbara Sterling acaba por ser muito, um bocado disruptiva, não gosto dessa palavra, e o filme acaba também por funcionar bem, e envelheceu relativamente bem por causa disso, porque tu percebes que mesmo que ela lá no fundo queira, ela nunca vai ser uma pessoa assim. Ou seja, mesmo que a sociedade diga, a mulher tem de ser assim, ela nunca vai ser assim. Sim, não vai passar a cozinhar por causa disso, não é? Por exemplo. Exatamente, exatamente. Mas Tiago, ias a dizer, desculpa, tivemos aqui por exemplo, a falar. O Chris Christopherson, não, estou bem. Não vou já falar do remake. Não, confesso não ter analisado o filme assim tão a fundo, simplesmente. Não foi muito a fundo, é só. Certo, mas não pensei. Ou seja, assim, assumi o filme como sendo de 1945. Ponto, e não questionei nada do que vocês acabaram de discutir. Achei uma screwball muito bem conseguida, com um ritmo não frenético, não é? Não é, aquele, não é o Is Girl Friday, mas também poucas coisas são. Sim. Mas achei que estava lá, aquilo que eu se calhar estava a pedir do filme, tipo, bons gags, boas linhas de diálogo, bolas de neve de mentiras a rolarem pelo filme desde o primeiro minuto, até as personagens não conseguirem contê-las mais e aquilo explode tudo no terceiro ato, eu acho que estava lá e achei o filme delicioso, honestamente. Passei um belo bocado com o filme. Começa um bocadinho lento e estranho, não é? Ainda começa com cenas da Segunda Guerra. Sim. O naufrágio, não é? Sim, o naufrágio. Sim, sim. E não arranca logo, mas assim que eles chegam à casa, acho que o filme é como se fosse um petisco do Félix, do cozinheiro experiente. Catástrofe, como é que ele diz? Catástrofe. Esse autor deve dizer que é um dos regulares. Eu gosto muito de todos os estúdios, o meu preferido é o Warner, pela cadeia de montagem toda dos filmes e por os atores também se repetirem. Em todos acontecia, mas os melhores character actors acho que estavam na Warner. Este ator está no Casablanca, por exemplo, tem um papel como, acho que é o dono, um dos empregados do Rick's Café. E o próprio, e está cheio de character actors incríveis, mas a questão é, eu não acho que o filme valha pelo contexto social, acho que é muito interessante quando tens um filme que é tão distante de nós a nível temporal, mas com o qual ainda consegues encontrar pontos de contacto com o que se anda a passar agora, mas acho que o filme vale por si, acho que é uma comédia bem conseguida. O meu problema é só o final, eu acho que o final é exatamente a antítese da comédia de enganos, que é, ok, agora vamos explicar a esta história toda, assim. Ou seja, não foi porque era preciso, foi porque eles quiseram. E acho que a comédia de enganos é sempre mais levar ao extremo de só se conta à personagem tudo o que é mentira quando é realmente necessário. E eu acho que ali foi só mesmo para despachar a coisa e embrulhar tudo. Mas também porque essa personagem, que era húngara, não era? Esse tal ator que tu estavas a falar, andava, de certa forma, a puxar os cordelinhos durante o filme todo, não é? E acaba por ser decisivo. Eu percebo que tu estás a dizer que é uma... Quando o Barbara Stanwyck está a falar ao editor da revista, aliás, o Sidney Greenstreet, que entra no Maltese Falcon e entra no Casablanca. Pois é, no Maltese Falcon. Já agora, o Maltese Falcon foi o primeiro filme que ele fez para cinema, porque ele era um ator de teatro. Exatamente. Que começou muito tarde a sua carreira, em 41. Que grande ator ele era. Mas eu estava a falar mais desse momento, percebes? Em que a Barbara Stanwyck está a contar tudo. E eu, honestamente, acho que o filme ainda podia ter ido um bocadinho mais longe e podia ter continuado a ter graça, porque o engano ainda não estava completamente esgotado. Tu ainda podias fazer ali mais uma coisinha até, ou outra. E eu, notei isso porque há um... Eu não sei o que é que podemos contar sobre o filme ou o que é que não podemos... Sim, as pessoas estão mortinhas porque não foram ver... spoilers. Não é? Eu sei. Bem, ok. Então, já que o António não tem consideração pelos nossos... Não, podemos fazer um momento de spoilers. Seres humanos que partilham connosco. O filme é de 45, pá. Já tiveram muito tempo para ver. Tiveram muito tempo. Não, o gag delicioso dos bebés, que acho que é o gag mais sombrio do filme. Usar delicioso e bebés na mesma frase não foi a melhor escolha de palavras, Tiago. Um filme sobre uma cozinheira. Não, eu não vou retirar, eu vou continuar. É um gag que eu pensava que ia ser dali uma coisa espampanante e com contou muito mais furioso e fosse mais derrompante e fosse mais bem aproveitado do que foi, para eles introduzirem aquilo ao cenas. Aquela cena tem aquilo. E depois passa para outra, ainda aproveita ali um bocadinho, mas depois acaba logo na terceira. E metade, mais de metade do gás desse gag ficou na botija. E achei que poderiam ter dado ali mais... Mais um bocadinho. Dá aí gás. Pegando naquilo que vocês já tinham dito, eu acho que acabei por não gostar tanto do filme como vocês gostaram, precisamente porque... Neste tipo de filme, gostava de ver um bocadinho mais de ritmo daquele tipo de screwball que é mais tradicional. Eu acho que um bom sinal para uma screwball é a quantidade de vezes que ouves portas a bater. Sim, e aqui ouves muitas, e pessoas a ser fechadas para um quarto porque são pessoas a entrar do outro lado, mas ainda assim, de certa forma, o que eu gosto nesses filmes é sentir-me ligeiramente perdido. E aqui estás. Ok, tu estavas à espera demais. Estavas à espera de uma cena mais frenética e não. Sim. Mas atenção, lá está, isto não é culpa do filme, isto é culpa de expectativas e portanto. Sabes? Mas aqui agora... eu fiz a decisão certa, porque eu vi o remake do Schwarzenegger primeiro, que não é uma screwball, é só uma comédia romântica melosa, muito branca, à início dos anos 90, que tem metade das personagens e só duas. É que se aproveita, vá, três. Diane Cannon, metade das personagens deste filme, é? Não, sim, o filme do Schwarzenegger não é uma screwball, portanto tem muito menos, dá muito menos novelos às personagens, é uma coisa muito mais linear, porque na versão do Schwarzenegger ela já tem um programa de televisão, portanto já sabes, à partida, que estás num universo falso, em que o próprio patrão, que é o Richard Roundtree, e que só está no filme breves segundos, e eu pensei cá para mim, epá, este não é, se me dissessem filme realizado pelo Schwarzenegger com o Richard Roundtree, a última coisa que eu iria pedir era um remake do Christmas in Connecticut. Mas quem, como, não, como é que não podia resultar, não é? Obviamente. Como é que não podia resultar? E isto para dizer que estávamos a falar da expectativa de ser frenético, mas o do Schwarzenegger. Mas o do Schwarzenegger, por ser um pedaço meloso que anda ali a roçar-se entre as personagens, eu baixei as minhas expectativas. Eu pensei, ok, esta é uma coisa muito mais calma e com um ritmo muito mais padacento para encaixar 91, 92. O filme é por aí, é um filme de televisão dessa altura e nota-se perfeitamente. E depois, quando fui ver este, notei o ritmo e as personagens e as peripécias, uma coisa a um nível completamente diferente do outro. E ou deu seja, para apontar, o ok, era ver, este é screwball. E o... Exato. Não, o truque era ver o remake manhoso primeiro. Não, eu teria tido a mesma reação se fosse ao contrário, António. Acho que a história resulta, e este filme tem muito mais camadas, como eu já referi, do que o remake. Só achei que há uma cena neste filme. Acho que há uma única mudança que resulta, que é no original há uma primeira cena, ou seja, a personagem principal não sabe cozinhar. Ponto, e tem de fingir que sabe. E há uma cena em que ela é confrontada com a tarefa muito simples de fazer uma panqueca. E, simples, ponto e vírgula. Pronto, ok. Simples, ponto. Quer dizer, a mandar uma panqueca ao ar. Mas isso era o que não, o que eu... Ou seja... Como eu vi o remake primeiro, e quando essa cena surgiu, eu estava à espera. Ok, eles vão mandar a panqueca para o ar e a panqueca vai ficar colada no teto. e eles evitaram isso. Ela, Diane Cannon, no filme do Schwarzenegger, manda a panqueca para o ar e ficam todos muito surpreendidos. Panqueca cai na frigideira. Fixe. Mete isso lá outra vez. Está feito. Aqui eles fazem precisamente esse gag fácil da panqueca Sim, está bem. Cola aí. Mas lá está, tiveste um filme primeiro para falhar. É claro que o segundo poderia muito facilmente 50 anos depois dar a volta. Sim, mas eu está bem, eu estou a dizer isto, eu nem sei se este foi o raciocínio deles. Agora daqui a bocado vai dizer que o remake do Schwarzenegger é melhor. É melhor, eu estava à espera disso. Não estou. Obviamente não vou dizer isso, não vou. Aliás, eu para resumir, se quiserem. Se quiserem que eu estou aqui a receber mordidelas de um felino, e no braço, atenção, este... Uma mordidela, chama. Sim, chama. Este original é um piano, eu tive de procurar os nomes porque eu não percebo nada de pianos, mas este original é um Steinway de 1938, um piano clássico com requinte a brilhar. E o remake é uma calculadora da Casio em que já faltam algumas teclas. E acho que é um... Se quiserem... Podia ser um órgão. Imagine, a metáfora era mais direta se fosse um órgão, não é? Eu acho não, mas é que nem chega a ser um órgão, percebes? É tipo... Eles, só faz conta. É uma calculadora. Só faz contas, yeah. Eu acho que estou no meio de vocês os dois. Gostei mais do que o António, mas não gostei tanto como tu, Tiago. Gostei do filme, acho que é um bom filme. Uma boa não, mas espera lá. Eu não estou a dizer... Ouve, ei... É um bom filme, ponto. Não estou a dizer que é o meu filme preferido, okay, ou a minha Squirrel preferida, ou uau, adorei. Não, diverti-me, não, vale diverti-me a pena, muito a ver o filme. Vale a pena, é isso. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa sobre o filme. Quero. Há mais mentiras naquele filme do que só aquelas que eles transporam diretamente para nós. Que é, o Felix, na verdade, não sabe cozinhar. Porque quando a primeira vez que ele entra na cozinha da casa de Connecticut e vê... Paprika! E vê, exatamente, e vê que a empregada está a fazer, que é uma... Goulash! É uma empregada irlandesa, acho que... Não sei se ela se chama... Cleva O'Shaughnessy, acho que era o nome dela. Mas ela estava a fazer... Good old Irish, too! E isto é mais tipo, foi um bocado escocês, eu meti aqui um puxando com o André. É um tributo, digamos que é um tributo. Minha empregada está a fazer Irish Stew e ele diz, não, eu não sei fazer, eu não vou fazer o sotaque dele sequer. Mas ele bate com o pé e diz, não, isto é goulash. E ele basicamente pega no frasco de paprika e tira a tampa e despeja para lá a paprika. Para sim. Cima e mexe. E, ora, bela merda de cozinheiro, não é? Já agora, pimentão doce. Mas ele depois também faz uns rins. Ele faz uns rins. Delicia. Sim. E essa linha é fantástica. O editor, não é? Essa linha é fantástica do You Cook Your Own Kidneys. Essa é das minhas partes do filme. Sim, eu, a questão é, ele achava que era goulash e, portanto, foi para o goulash, depois para a perica. Mas por dizer que ainda há outra... No filme. Ainda há uma outra... Não é bem uma mentira, mas revela a verdadeira natureza das personagens. Quando a mesma empregada, a Cleaver O'Shaughnessy, ou seja, no tal... quando aquele gag dos bebés acaba e aparecem lá as duas mães, que eles pensaram que tinham raptado os bebés, mas na verdade só estão lá para começar mais um dia aí, a tomar lá os bebés para continuarem na vossa mentira de que vocês têm filhos. Não é isso. A empregada tomava conta deles. Sim. Isso é que lá tinha um bebê. Não, mas é. Mas tudo bem. É, ok. Já estão a confundir filmes. Whatever. E acaba com as duas mães. Acho que é a Barbara Stanwyck que diz, leva lá estes bebés. E ela agarra nos dois bebés e ainda vai subir um lance de escadas com dois bebés. E ela pode cair. Aquilo já é uma senhora de idade. Ela pode cair a qualquer... Olha, acho que estamos a ouvir outra vez. Bebés, pelas escadas, acho que isso é de uma crueldade que revela que a Barbara Stanwyck, a personagem dela, não... Eu não estou a perceber nada do que é que o Tiago está a querer dizer com isto. Não, o que eu estou a querer dizer... Alguma trivia. Não, o que eu estou a querer dizer é que a Barbara Stanwyck diz a uma senhora de idade, toma aí dois bebés e agora leva-os lá para cima. E são bebés porque pesados e ela tem de subir escadas. É, porque ela é completamente... Mas ela tomava conta deles, supostamente, normalmente. Portanto, faria aquilo todos os dias. Esta não é um morro onde eu vou lutar a minha batalha. Mas eu percebo, porque eu também pensei nisso na altura. Epá, isto, às tantas, os bebés vão cair. Foi logo a primeira coisa que eu pensei. Fora isso, eu não tenho mais nada a acrescentar ao filme. Gostei, foi uma boa sugestão. Obrigado, Tiago. Já sabia que tinhas o filme, porque sempre que vou... Aí a tua casa está aí o filme, estava aí o filme bem posicionado e até descobri o filme por causa disso, porque não tinha-me passado ao lado ainda. António, este não sei filme, se quer este, este filme veio da eu comprei-o à Cláudia Arsénio, que é um já há algum tempo. Não é uma celebridade, é só uma pessoa. Sim, sim. Nem é nossa amiga, não é? É só conhecida. Nem não, ela sabe quem é. Bem, enfim, não entra. Continua. Eu só queria adiantar, não é sobre este filme, mas é sobre o outro filme que nós falámos, que era uma possibilidade para falar sobre ele, que era O Amigo Desconhecido, que eu depois fiquei curioso e acabei por ver também. Mais ok, vamos lá dizer que, o título original. Que não é sobre o Natal, The Silent Partner. Okay. Só com curiosidade, um filme canadiano com o Elliot Gould e o Christopher Plummer, escrito pelo Curtis Hanson, e é um filme de 78. Que é o Daryl Duke, que fez o Payday. Exato, o Daryl Duke, que tem uma carreira mais na TV, pelo que eu percebi. Sim, mas Payday é um filme fantástico. E já falei dele em num episódio qualquer que fiz com um de vocês. Sim, não foi no Betamax, deve ter sido no outro. Esse aqui embaixo. Mas é um filme interessante porque lá está, também não é sobre Natal, mas passa-se no Natal, tudo se passa num banco que está dentro de um centro comercial, isto passa-se em 78, em que um pai Natal vai assaltar um banco. O caixa apercebe-se que este assalto vai acontecer, então ele mete um dinheiro de lado e quando é finalmente assaltado, ele fica com algum dinheiro que, portanto, o assaltante é responsabilizado. A partir daí, o assaltante, que é o Christopher Plummer, com um pesseguinho e com uma corzinha no lábio, que ele está praticamente maquilhado, ele é uma personagem muito engraçada, é um psicopata. Que nós vemos a maltratar uma moça. Eu não sei se vocês viram o filme. Vocês já viram? O Rui já está no telemóvel agora a jogar Candy Crush. Não está. Mas basicamente ele é um psicopata que depois faz a vida negra para recuperar o dinheiro que, ao fim e ao cabo, não roubou, não é? E ficou com a fama de ter roubado. Sim. E é um filme que depois também, lá está, esquece o Natal, não é? Porque era só o MacGuffin. E eu se calhar uso MacGuffin. Vamos lá simplificar aqui o prato. António, complicas demasiado a tua vida. Tem pessoas vestidas de Pai Natal, é um filme de Natal. Ponto final. Se tem um filme de Natal, é um filme de Natal. Atenção, isto também não é uma discussão que eu tenho interesse em ter, mas é um filme de Natal pelos critérios do Tiago, é um filme de Natal. Mas depois ele vai por caminhos que nem sequer eu estava à espera. Eu pensei que ia ser muito mais no confronto direto entre as duas personagens, mas depois há outras personagens pelo meio e é um filme que acaba por subverter expectativas, o que é sempre bom. E acaba por ter depois uma morte violenta pelo meio, que acho que foi uma das coisas mais violentas feitas no Canadá. Não, isso não sei. Há muita can exploitation por aí. Sim, certo. Eu quer dizer, isto é daquelas trivias de MDB que diz isto deu uma celeuma na altura, uma morte que envolve um aquário. E é um filme muito interessante, quer dizer, Elliot Gould e Christopher Plummer são dois atores que também a gente, seja em que filme for, dá sempre gosto de ver. Estás a falar do Elliot Gould nos anos 70, que é a época dourada do Elliot Gould, em que ele era um super estrela. Ele era um leading man. Ele era um leading man, sim. Isto já na parte final dele já ter queimado algumas pontes. Sim. Mas dizer só nisso dos filmes de Natal e o que é um filme de Natal e o que não é, eu percebo a questão do António porque é a mesma coisa quando falo com certas pessoas sobre westerns e as pessoas acham que um western basta só ter uma pessoas vestidas de cowboys que é um western. Ou seja, num certo sentido até pode ser, porque todos os westerns passam-se no Velho Oeste, mas há os chamados neo-westerns, ou westerns revisionistas, ou westerns contemporâneos, porque é uma questão de pegar em temas e em emoções e em tensões que só existem nos westerns, e daí que fazem esses filmes ser um género. No caso dos filmes de Natal, não diria que é um género de filmes, mas é claro que distingues um filme natalício por transmitir um certo tipo de mensagem, ter um pendor mais familiar, e neste caso eu acho que este filme fica aí a meias disso. Ou seja, ao mesmo tempo que tanto podia ser no Natal como noutra época qualquer, também beneficia muito desse espírito natalício ao longo da história. E, ah, não concordo tenha de ter uma mensagem. Escuta, isto depende do quão fundo. É se falar ou ter uma qualquer coisa que tu penses logo, nem é por ter os sininhos das músicas. Epá, não concordo, porque tu podes nem falar de que estás no Natal e o facto de estares no Natal já acrescenta qualquer coisa ao filme e já não é mais. Mas eu diria que o contrário também é verdade, e se calhar o melhor exemplo disso é o Eduardo Mãos de Tesoura, que tem o Natal de forma muito fugaz, no entanto acaba por ser um filme de espírito natalício. Exatamente. Apesar de não o integrar, e portanto, eu acho que depende do nível de profundidade que tu queres ir do ponto de vista temático. Eu concordo com o Rui disso. É por isso que tens muitos filmes de Natal que supostamente passam no Natal, que toda a gente associa ao Natal, mas não são filmes que se passam no Natal. Sim, tem uma árvore de Natal. Não, nem precisam ter árvore de Natal, é questão do que o filme fala. Por exemplo, eu já não vejo a Mary Poppins há uns tempos, mas que eu me recordo, a Mary Poppins não tem Natal. Yeah, portanto, não é filme de Natal. Não, mas é um filme que, pelos temas, por ter a Senhora dos Pombos, que depois o Home Alone foi copiar à bruta, por todo o pendor de não se esqueceres que o teu lado de criança, dos sonhos e etc., isso acaba por dar ao filme um aspecto. Ok, chamem-me superficial, mas não concordo aí. Está bem. Eu concordo. Podes ir. Não, mas pronto. Mais coisas sobre este filme para avançarmos para as notas finais. Desculpa, agora este filme é qual? É porque eu, entretanto, meti aqui outro pelo meio. O Christmas in Connecticut. Se tens mais não tenho. Ah, não era Wonder Woman versus Gremlin, nunca. Eu tenho algumas apontações finais sobre esse filme. Então, olhem. Já tiveste a ver agora? Tive. Não, olhem, diz, desculpa. Nada, esquece, vamos continuar. Não, a conversa já está longa, eu acho que podemos já. É a única coisa. Bora. Então, temos que chegar aqui à parte final. Eu basicamente pedi aos nossos convidados para trazerem um livro para sugerir, nem que seja como prenda de última hora de Natal ou o que seja, ou porque não, uma coisa sobre cinema ou não sobre cinema. E, do meu lado, isto foi um pouco uma ideia para publicitar um livro português que acabou de sair, chamado Ozu. É uma tradução de um livro do Sr. Donald Ritchie, que era um especialista em Ozu e em cinema japonês. Isto é um dos grandes estudos sobre o realizador japonês e que estava inacessível em Portugal até agora. Eu participei no crowdfunding disto e o livro agora foi lançado. Ontem foi o lançamento, ontem, quinta-feira. E pronto, como é muito raro haver lançamentos de livros de cinema em Portugal, se tiverem alguém da família que goste de cinema ou se vocês próprios gostem, eu ainda não consegui ler o livro, mas a edição, pelo que vi, está muito bonita. E o Ozu nem é um realizador que eu conheça assim tão bem, nem é um realizador que até dentro do cinema japonês eu tenha, que seja o meu preferido, mas ver livros destes à venda e ler as opiniões de pessoas que de facto sabem muito sobre o assunto pode nos levar a rever filmes de outra forma e a ver outros que não conhecíamos. Portanto, fica aqui a minha dica, o Ozu, Donald Ritchie, a edição é da Stone and the Plot. Okay, António, qual é que é? Quem é que quer falar primeiro? Eu tenho uma sugestão que até vai de encontro à tua. O teu livro é sobre o Ozu do Donald Ritchie e eu tenho como recomendação um livro do Michael Ritchie, queres ver? Não, mas por favor, isto agora vai ser a sério. Ah, ok. A biografia ilustrada do Lionel Ritchie, que foi lançada em julho, no dia 1 de julho de 1985, que se quiserem nova, eu acho que vale a pena, podem encontrar na Amazon norte-americana, portanto os portos ainda vão ter aqui um acréscimo de portos e alfândegas, mas eu acho que vale a pena. Pode ficar, talvez, pode chegar aos 100€, talvez, mas acho que vale a pena. E acho que é uma recomendação válida para este Natal e que complementa o livro do Donald Ritchie. Portanto, Donald Ritchie e Lionel Ritchie, eu acho que se comprarem os dois, acho que pode agradar várias pessoas e... Portanto, isto eras tu a falar a sério. Sim, claro, estou a falar a sério, Rui. Okay, não percebo a piada agora, mas tudo. Não, tudo bem, continua. Não, na verdade, ok. Na verdade, a minha recomendação é de um livro que eu ainda não li, mas vou lamber aqui umas botas e dizer. Posso recomendar só aqueles que não lembro. O quê? os melhores livros para recomendar são aqueles que ainda não lemos. Não, eu acho que sim, eu acho que é importante e vou recomendar, sem mais demoras, sim, o livro do Mário Bomba. Eu estou-me a rir, mas eu acho importante para quem estiver a ouvir deixar a palavra. E tu estavas-me a assustar quando disseste isto é um livro que foi lançado agora e que não sei quem diz aqui. Ok, ele vai dizer o do Mário Bomba e vou ficar sem livro. Eu pensei, eu vou dizer uma coisa: eu pensei em trazer o do Mário Bomba, mas pensei se calhar o Tiago vai trazer e era para te perguntar antes e esqueci. Não, ainda bem, ainda bem. Mas fala do livro. Tens aí a capa, que é o. Porque está no quarto e agora não me dá jeito de. Vai falando que eu vou buscar. Não, mas eu não tenho nada. António, vai falando e depois já voltamos aqui ao Mário Bomba. Ok. Está então, bem. António, conta disso. Vai falando. Faça a minha recomendação. Faz a tua. Pronto. Bom, eu aproveito porque quando o Tiago disse que a escolha dele ia de encontro à tua, e ele devia ter dito, na realidade, vai ao encontro da tua, e por isso trago este livro, Por Amor à Língua. Acho que faz todo o sentido com a tua personalidade, Manuel Monteiro. Eu ponderei se trazia algum livro sobre cinema, só que acontece que eu, quando comecei a escrever sobre cinema e não sendo formado em letras, percebi que tinha muitas limitações e passa publicidade, eu tirei o primeiro nível do curso de revisão de textos na Escrever, e este senhor foi meu professor e, entretanto, descobri os livros escritos por ele, e ele é um ativista para tentar que a nossa língua vá corrigindo algum do seu curso. Este livro... Ok. Fala... Primeira... Ok. Porquê é que alguém iria dizer sentai-vos nos vossos lugares? Porquê? Porque é a conjugação correta. Porquê? E não vale a pena dizer que é correto. António estava a falar tão... Porque matámos a segunda pessoa do plural na nossa língua. Este livro fala de erros comuns, dos estrangeirismos, da apropriação indevida de estrangeiros. Bom, e passa grande parte do livro, ele é um ativista, além de ser interessado por língua, é um ativista, passa grande parte deste livro a desconstruir o novo acordo ortográfico, que é muito interessante, e só em jeito de batota, ele depois tem outro, que debruça-se sobre o politicamente correto, que também é um tema muito atual e muito pertinente. Este, acho que os dois, mas mais este, é uma coleção de artigos que ele foi escrevendo, acho eu, em revistas e jornais, e que acaba por compilar aqui. E para uma pessoa como eu, que não é formada em português, mas que se interessa minimamente pela nossa língua, são dois livros muito fáceis de ler, recomendo vivamente. Isto é da editora Objetiva e o autor é o Manuel Monteiro. Eu, por acaso, já tinha ouvido falar desses livros e principalmente do politicamente correto, mas achei que, de facto, sendo tu um grammar nazi, fazia todo o sentido trazer esse... E tu, para me chamares isso, não conheceste o Manuel Monteiro, aí sim, mas escuta, mas há nazis bonzinhos, deixa-me dizer-te que... Isso faz-me lembrar que saiu outro livro também muito curioso este ano, que se chama Assim Nasceu Uma Língua. Não me recordo do nome do autor, mas é sobre a história da língua portuguesa, também me parece um livro muito interessante. Mas, pegando agora só no do Tiago, vou-me pôr a cheio só para mostrar o livro, é este, A Falar para o Boneco, Manual de Dobragens de Vozes para Desenhos Animados. E, Tiago, diz-te tua justiça, o que é que querias dizer sobre o livro? Não, ainda não li, era só uma recomendação. Ah, pronto. Fica aqui também. São estas as nossas recomendações. Não sei se vocês têm mais alguma coisa que queiram dizer, alguma mensagem. A recomendação é que sentai-vos e lede estes livros. Ok, se tu disseres isso em público, esquece, António. Não dá. É assim, coisa... vou ser linchado, mas a falar bom português. Há uma coisa sim, mas vai ser linchado. O que interessa é o que é que realmente aceita, António, não é estar correto. Depende onde é que pões a importância. Queres ser aceito pela maioria, Tiago? É o teu objetivo. É, quero. Ou queres estar certo? Em saber não queres ser aceito pela maioria? Não queres estar certo? O que é que queres estar certo? Estava-me a lembrar aqui, há um senhor no YouTube que eu acho que tu ias adorar, António, mas não me estou a lembrar agora do nome dele, que é um senhor, é um rapaz, acho que um pouco mais velho do que eu. É o Diogo Infante, a fazer o não. Falar para o português. Ou não? Ele tem umas lecturas, é isso, eu se calhar se procurar... Ah, Scientia, é isso. É um, o canal chama-se Virtutis Discípulos, eu vou-vos mostrar aqui no meu telefone. Vou apontar. Virtutis Discípulos, este rapaz fala com português do século XVIII e ele basicamente faz lecturas em que explica porque é que o português moderno está mal e às vezes são muito engraçadas. Sim. Não pelas Sim. melhores razões, mas pronto. Mas é muito engraçado, eu, apesar de ser um pouco mas hilariante. Mas espera, mas isso é em tom de comédia ou não, não é, é, comédia. É sério? É sério. Não é em tom de comédia, é sério, só que o rapaz tem um ar tão engraçado. E isto tornou-se uma... Pá, até a primeira vez que ouvi isto foi, acho que foi o Filipe Melo ou o Nuno Marco que falou, não sei onde. Mas ele é tão compenetrado nisto que já vai em 133 pequenos vídeos sobre coisas da língua portuguesa que ele acha que deveras estão erradas. E portanto, é uma sugestão para ti, para o Tiago e para os nossos ouvintes. Mensagens finais, por favor. Sim, António, repete aí o erro. Vai de encontro, qual é que era? É ao encontro, não é? Vai ao encontro, porque se fores de encontro, tu chocaste com a coisa. Mas não? Como é que tu sabes que não era esse o meu objetivo? Na realidade, agora apanhaste-me. Se queres ir... De encontro ao Rui, porque eram dois Richies a chocarem, não? Era o Donald e o Lionel. E não, eu não percebo. Eu não... Escuta, se era essa a tua intenção, isso é que importa, estás a ver? É saber utilizar esta ferramenta que é a língua para comunicar da melhor maneira. Mais alguma coisa? Não. Eu desejo um bom Natal a toda a gente e sabendo que também cometo diariamente muitas calinadas, muitos pontapés na forma como nós falamos, e agora estou, António. Isto está a parecer muito sério por causa da minha recomendação, mas isto só porque nós temos uma riqueza de língua e que só usamos uma pequeníssima percentagem e muitas vezes de forma errada. Então, estava para fazer um remake do Lucy, mas com a língua portuguesa. Talvez aí fosse um bom filme, sim, sem dúvida. Talvez. Tu disseste pontapés, mas... não é pontapés, é pontapes. Está no acordo ortográfico de... Não, eu agora venho aqui para ser insultado só porque me preocupo em falar bom português. Olha que está bonito, sim, senhor Tiago. E peraí, o que é que tu queres fazer da vida? É escrever? Não, isso não interessa. Não. Isso hoje em dia... Eu podia queimar agora aqui alguém, António, mas não vou fazer. Já porque não tenho um isqueiro aqui, mas não vou... Olhem, antes que isto descambe, acho que vamos terminar por aqui. Agradecer... No verdadeiro espírito natalício. Exatamente. Agradecer mais uma vez a vossa presença, foi muito bom. Agradecer às pessoas que nos estiveram a assistir em direto e às pessoas que vão ouvir ou ver depois este podcast, que depois voltará em fevereiro ou ao final de janeiro do próximo ano. Ou se quiser... connosco, outra vez, todos os episódios agora. Quer dizer, vai haver uma coisa mais à frente, que supostamente terá vocês os dois, vamos ver se acontece ou não, mas isso vai ficar no segredo dos deuses para já. Olha, eu amanhã à noite não posso. Está bem, Tiago. O que posso dizer já agora é, vão ouvir o segundo take e o Universos Paralelos nas plataformas todas, recordar na RTP Memória dos podcasts o Betamax e o Escolhe Tu, e é isto. Pronto. Sentai-vos nas vossas mesas. Muito obrigado pelo convite. Ora, e sim, Tiago, depois a gente fala. Olhem, boas festas, tudo bom. Vamos falar agora em off, não vamos? À tertulia agora. Vamos, sim. Ok, fixe. Então vou dizer aquilo que não vou dizer agora. Tá bom. Então, olha. Morda a língua. Adeus. É bom, mas é fechar isto. Então vá. Até à próxima. Até à próxima. À beira do abismo.